sable, balançable. Já não vejo luz no céu, já não há calor ao sol, já não sou capaz de acreditar. Eu lembro-me do teu olhar, lembro-me de te amar. Não quero relembrar as promessas já feitas. Como olhar para trás? Se que viver o amor é morrer, morrer. Já não há as palavras que tu sabes bem que preciso de ouvir. Já não há a esperança de recomeçar. Se queres fugir, não venhas outra vez dizer que me queres bem. Esquecer do céu, outros dias de calor. Como foi capaz de dizer acredito? Vou lembrar-me mesmo assim do amor que sinto em mim, sabendo que este amor foi para sempre desfeito. Como olhar para ti? Quando sei que só resta sofrer, sofrer. Já não há as palavras que tu sabes bem que preciso de ouvir. Já não há a esperança de recomeçar. Se queres fugir, não venhas outra vez dizer que me queres bem. Sofrer, sofrer. Já não há as palavras que tu sabes bem que preciso de ouvir. Já não há esperança de recomeçar. Já não há as palavras que tu sabes bem que preciso de ouvir. Já não há esperança de recomeçar. Que me queres bem. Thank you. temperada de batatas e cebolas. Foi cozinhada sem cebolas, nem batatas, nem um tacho para lá pô-las. Que não te faltem latas e tu. Já fui embalada pelo canto da sereia. Levei-a para casa, fiz filetes e papaia. Será digestão, consciência ou razão que eu ouço em mim? Faz-te falta um fardeiro que te afaste a luz dos olhos, que te aponte barras molhas, que há tanta ilusão na vida. Por ti ouvi tantas cantigas, já deixei de acreditar. Tu vai lá com teus patinhos, que eu ramo esta alguidar. Neblina, que o rumo

os teus olhos me façam sorrir e com outros olhos me vejas partir e amarei deixar andar. Yeah.

ao meu Portugal. Em ti tenho amor profundo, grau Portugal, meu Portugal. Eu não te deixo por nada deste mundo. Grau Portugal, meu Portugal. Em ti tenho amor profundo, grau Portugal, meu Portugal. Eu não te deixo por nada deste mundo. Tenho amor profundo, Portugal, Portugal, meu Portugal. Eu não te deixo por nada deste mundo. Há muitos anos emigrei para o estrangeiro, em esperança de um futuro melhor. E lá então eu casei e tive filhos, fiz uma casa com estilo à portuguesa. Hoje estou velho e queria regressar, mas os meus filhos não os consigo deixar. Portugal, Portugal, meu Portugal, em ti tenho amor profundo. Portugal, Portugal, meu Portugal, eu não te deixo por nada deste mundo. Portugal, Portugal, meu Portugal, em ti tenho amor profundo. Portugal, Portugal, meu Portugal, eu não te deixo por nada deste mundo. Portugal, Portugal, meu Portugal. És rosa a florir, és bela paisagem, lábios a sorrir, perfeita miragem. És ave que grita, madrugada ao nascer, rio que se agita. Perfeita miragem, essa

história de amor sem ter desilusão. Comer, comer, é o melhor para poder crescer. Comer, comer.

cerveja fria como um sírio cintilante. Sentada, imóvel, fumando em frente ao altar. Silhueta, o esboço, a esfinge de um anjo fumegante.

quantos dias, quantos meses, por elas por aí. Bem quer e mal quer, que já não sei. Bem quer, mal me quer, não se combinava. Já lá vai o meu amor, não vou me desesperar. Quantos dias, quantos meses, por elas por aí. Bem quer e mal quer, que já não sei. Bem quer e mal me quer, não se combinava. Já lá vai o meu amor, não vou me desesperar. Quantos dias, quantos meses, por elas por aí. Bem quer e mal quer, que já não sei. Espaço musical todos os sábados entre as 15h30 e as 16h30, onde você pode usufruir da música africana, onde você pode ouvir os ritmos mais quentes da música, ritmos provenientes de África. Todos os sábados, no canal 2 da Antena Web, Linda Amador leva até si o melhor da música africana. Um programa a não perder. Sou eu, sou eu.